guardar o sinalizador que tá balizando o total. E a posição prevista aqui é o 01, né? Então eu vou fazer um backtrack e aguardar o sinalizador. Total, fugindo. Então 3890, protocolo. 330 Recife, via prevista 58. Decola pista no 0, curva esquerda, sai da PUC, transição Caju, controle 19, decimal 8. Aciona 5431. Tá correto, a porta puxa, 389. Para o TAC 7722, 123 a porta, 4 horas de autonomia, antena confirma. Autorizado TAC à direita, pode esperar da nossa área, torre 118, com 612, que ligar 1012, 4722. B2, autorizado de TAC, até o ponto de pé, 3 mil, 3 mil. Direito, 219 solo, bom dia. Victor, 19, 905, bom dia. 3, turno 6, informação. Zulu 53, desça para 4 mil pés, ajuste 1012. 4.012, 353. Trip 53, Zulu 6, será identificação autorizada, chegada a Bonf, da Pro de Bonf, desça para 050. Bom, portal 03, bola 605. Vai trabalhar com o 4069, bom dia, Campinas 360, autorizado. Via pesulou no meio, decola pista no zero, curva direita, saída da Euleda após bridge. Controle 119, decimal 8, cena 5440. A correta é a porta push, 4069. Salvador, muito bom dia, Otan 3517, baixado e travado. Aproximação Otan 3517, ajuste no 012, vento variável com 03, nós aguardando a liberação de pista. Continua a aproximação, Otan 3517. Otan 3517, autorizado pouso, pista no zero, vento variável com 03 nós. Livre pouso para o Otan 3517. Otan 722, decola o Juno 8, controle 119, decimal 8, então bom voo, bom dia. Bom dia. Controle, bom dia, Web 5, 722, 1500, bora ouvir. 5722, contato radar, fila para 320, sai da Golia. 320, obrigado. Sinal 0 autorizado, espero que você não vai voltar. Sinal 0, bom dia, boa noite, 07, quem tiver informação. Índia solicita Guarulhos. Voo no 607 Guarulhos, 360 nível. Via Peruísque 50 da cola pista no 0, curva direita, será da lei da pós Pidev. Controle 119.8, cena 5442. Voo no 607, autorizado Guarulhos, 360 pela Peruísque 0. Decola da 10 com curva direita, da lei da Pidev. Controle 119.8. O transponder 5442, voa no 607. Correto, aponta pro último, 607. Vai reportando. Ó, Salvador, bom dia, o gol por no 642 de 065 da Índia. Confirma, pessoal. É o gol por no 642 de 065 da Índia, autorização para Recife 390. Por 642, Recife 390, nível, tô autorizado dentro do 58. Decola pista no 0 com a esquerda, sai da fuga, 31 cachorro. Controle 119.8, aciona 5441. Chamo solo 121.9, bom dia. Direita, 1219, um bom dia, 135 no 7. 85441 no transfundo, aerogol 1642. Correto, aponta pública no 642. Só puxa no 642. Paulo Salvador, muito bom dia, 3517 livrou, está na sua escuta. Reporta antes da Juliette. Reporta antes da Juliette, 3517. Autorizado táxi via Juliette Alfa, ponte esperadão no 02, 118, é só 62, se liga 12, 3890. Táxi via Juliette Alfa, ponte espera, 12, 3890. Eu consulo a Cava Vista, 3153. Então, 3153, com plano final, torre 186. 26. Ciclo 7 vai manter posição, aguarda o companheiro ali para o parque, com a Juliette, portão 08. Afirmativo, mantém posição antes da Juliette, após passagem do Airbus, posição 08, 7357. Bom dia, até 353 vai passar sim, Bravo, desculpa a vista. Baixa a chegada. Até 353, autorizado pouso, pista no zero, vento variável com 03 nós. Ajuste no 0, 1, 2. Vou pousar no 0, 1, 0, 2, 5, 3. Trip 53 no meio da CV para 2010, ajuste 12, livre aliás, aposto estabilizada. Webjet 5722, chame Recife, 1260, alterna 1288. 5306 desce via para 2000 pés, ajuste 1012. Via 2000, 1012, trip 5306. Bom dia, afirmativo, ali mantém, então 390. Ali mantém, no solo R27, libere próxima direita, chama o solo 121 decimal 9, bom dia. Dia 19, bom dia, 53. Localizador 53 no meio. Final, torre 186. Pista no zero, vento variável com 04 nós. A bandida 3053 ingressou na Alfa. 3153, bom dia, livre táxi Alfa, Juliette, portão 07. Alfa, Juliette, 07, Juliette. Livre, vento variável com 04 nós, ajuste no 0, 1, 2. Tente, agora está ali, se você não é. No 6, 4, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 4, 3. Quem chama no ataque, 15 foi de salamento. Não tem a prendida. É 3, 1, 5, 3, a porta antes da Juliette. Voltará, 5, 3. 5316, autorizando pouso, pista no zero, vento variável com 04 nós. Teve pouso no meio da... Ou no zero, 5353 na meia. 3290, decolos 28, controle 119, decimal 8, tem um bom voo, bom dia. Controle 119, decimal 8, bom dia para trabalho. Salvador, muito bom dia, 3890. Então, 3890, contato radar, subotado 330, sai da PUCA. 330, subindo, sai da PUCA, altan 3890. Próxima VBS, 3153. Mantém posição em aguardo, 3153. Vai manter posição. Azul 4069, autorizado para o feedback semana, contato. Solo, muito bom dia, trip 5514, ciente da Índia. Solo, copiou o trip 5514. Paciente da Índia, por gentileza, senhor, nível 160 para. Desculpe, 150 para. Para me ajudar. Gente, o plano deve estar chegando aqui a 1 ou 2 minutos. Confirmando, chegou agora. O 3514, 190, copia? Copia, 190. A 90 Aracaju, decola a pista no zero com a esquerda, sai da PUCA, transição Caju, controle 119, décima 8, acena 5457, 5514. Ciente autorizado 190 para Aracaju, decola da 10, curva esquerda, PUCA, Caju, 119,8, controle 5457, o transponder, reporta puxa acionamento, grupo 5514. Correto. Fica carregando amanhã, ele trouxe. 3-6, tá letra 7, via quilo para o 43, portão 05. Quilo 43, portão 05, 3-6. Solo voo 1-6-4-2 para o TAC, 141 COB, 3 horas e 12 de autonomia, alternando Salvador. Confirmando 141, o voo 1-6-4-2. Afirmativo, 141. Livre táxi, Juliette Alfa, ponte para a torre, 1-8, só 612, que ligar 1-12. Voo 1-6-4-2. Livre táxi, Juliette Alfa. Ponto espera 1-1-8-6-2, voo 1-6-4-2. Salvador, boa noite, espera 4 por dia, caminhão com hotel. Essa após o gol, tá 3-5-3? Afirma, após o gol, ponto 07, tá 3-5-3. Tá certo. Salvador, boa noite, espera 4. 5-5-4. Gente, hotel, copia, caminhão. Boa 04, Galeão 360, via Upper 9857, segura a Zulu no meia, groove, Upper Zulu no quadro. Decola a pista no zero, curva direita, série da L, lei da pós, speed controle 119, décima 8, cena 5444, voo no 804. Correio, transponde. 5444, voo no 804. 360, autorizado para o Galeão. A rota só na PR 9, segura a PR 9, já perdido o 4, que atola da 1-0, da direita, que chega da IAL, que é 098-544, o 804. Amanhã decolada 10 gol 1642. Decolos 36, controle 119, decimal 8, bom voo, bom dia. 098, muito obrigado, bom dia. Salvador, muito bom dia, agora no 642. Da Azul, pronto para o TAC, POD 123, 4 horas e 30, na Ribeirão Preto. 4069, que está com direita, ponte para a torre, 118, só meia dúzia, que ligar com a torre. Para a direita, torre 2604069. Salvador, eu vou no 897, autorização com RIS 380. 219. 219. Solo Salvador, bom dia, boa noite, 97 da Índia, autorização com RIS 380. Boa noite, 97 com RIS, nível 360, autorizado. Via fez o Luno 6, decola a pista no 0 com a direita, sai da... Israel Leda, após bridge, controle 119, décima 8, acena 54 e 51. Nós, ajustamos 0, 12. A gente é qual o dono 0, 1897. Tá correto, gol 1897. 195 Brasília, 340, autorizado. Via PC197, decola pista no zero, curva direita, sede a gole, transição ao fito, controle 199.8, sina 5447. Autorizado 340 para Brasília, Pesulu 197, decola da 1-0 com curva direita, gole ao fito, 198.447, com 715, gente da Índia, no 2. Tá correto, porta busca, meu senhor. Decola os 40, controle 119, decimal 8, tem um bom voo, bom dia. 198, bom dia. Salvador, bom dia, azul 4069. Guardássula para o 360, saída da EL. Para o 360, na da EL, 4069. Gol no 642, dá presente, Romeu Fox 018. Confirme no 642? Dá presente, direto, Romeu Fox 018. Romeu Fox 018, no 642. Pode aprovar da Elda presente? Autorizado. Grato. Gol no 642, chame Recife, 2545, alternado no 2085. 2545, 2085, gol no 642, muito obrigado. Apenas confirmando, 12545. 2545, primário. Só um minuto. Salvador, 804, posição 10, segue a cena mesmo. 1804, autorizado. Puxa, sinal. Salvador, ataque, localizado. 1804. Marcando Juliette, pronto, copo. Pronto, copo. 1804, Teresina. Recola a pista no zero, curva direita, coxa curva, à esquerda, saída Momo, Alvo, após direto Petrolina, direto Teresina, controle 199, decima 8, aciona 5462. Autorizado Teresina 280, pista no zero, após a decolagem, curva à esquerda, no terceiro, saída Momo, Alvo, direto Petrolina, direto após direto Teresina, controle 1198, transporte 5462, mais câmbio.